Okay, Mr. Foot in position. Localizador, Gol 1804. Gente, Gol 1804, 3 milhas do marcador externo, autorizado sinal LS, torre 118 metros. 18 metros, torre, obrigado, até. Sideral 9970, reautorizado para 2000, altímetro 1019, livre LS, informe estabilizado o localizador. 2000, autorizado LS, reforço estabilizado, 9970. Gol no 715, reautorizado para 3000, 10 com 1019. É, autorizado 3019, gol no 715. 3597. Oi, Salvador, bom dia. É o Gol 1804. Bom dia, Gol 1804. Tráfego avistado, ajuste 1019, cheque trem. Baixou e travou. O Gol 1804, vento de 140 graus, uma dúzia de nós. Pouso autorizado, pistando 0, 1804. Veio posto, pista 10, Gol 1804. No Solos 4-2, libera pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado nesta frequência via Alfa e Juliette até o portão 1-0, Gol 1804. Direita, Alfa e Juliette até o portão 1-0, Gol 1804. Obrigado. passando o localizador sideral 9970. Sideral passando Duna completa LS, torre 1862. 1862, bom dia. Voo no 715, reautorizado para 2000. Está livre da restrição em pelo, autorizado LS, chama estabilizado. Gente, 2000 está liberado a restrição em pelo, a resposta estabelecida. Noi, LS, voo no MEI, 1715. Vai reportar trem baixo trabalho, sideral 9970. Quem chamou o solo? É o TAN 3171, para posto do Boston. Informação Juliette, o tráfego Guarulhos. Gente, 3171, informação Juliette, correta, Guarulhos, eu tenho 340 aprovado, pronto, cópia. 340 para Guarulhos, aprovado, via para Zulu, 1-6 até Bravo, até o Zulu, após trivia, após autorizado, conforme rota do plano de voo, senhor. Decola da pistão no zero, primeira curva direita, subida da El Leda Bridge. Controle opera em 120.8, aciona 5133, TAN 3171. Guarulhos, do 1-6, da El Leda Bridge, nova 10, pode vir, 533, sente, chame 118.12 para o posicionamento 3171. 40 graus, 109. Livre pouso a 10, sideral 9970. Minha 750, desça e mantenha 5 mil chegada a Mari, identificação, vigilância. 5 mil, chegada a Mari, Controle Salvador, bom dia, voo 897, sente da informação Índia, vai atingir 160. 897, bom dia, identifique, desce para 4000, chegada Bonf, altimetro 1019, voo 897. 4000, chegada Bonf, 1019, 897. Salvador, bom dia, Rio 5973, está cruzando 220, restrito Marcelo. 170, sim, a informação de Lérgio. Rio 5973, eu controlo da identificação, desce para 060, chegada Mari. Como tráfego também, Bang 767, está em torno de 10 milhas à frente na chegada Mari. Frente autorizada ao 060, temos aeronave no despacho, reduzido para 170 a nós, 5973. 9970 no solo 47, libera pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado nesta frequência Alfa e Kilo até o pátio 39970. Virando à direita, taxia nessa frequência, Alfa e Kilo no pátio. 7152, meu do externo, torre 118612. 186, agora 7152. Controle Salvador, bom dia, voo no 607. Informação SNET, cruzando 2 para o 177. Ok, voo no 607, acendo identificação, vigilância. Desce, mantém nível de voo 070. Identificou, descendo ao 070, voo no 607. 19, baixar trabalho. 1715, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 1 12 de nascimento. 7, agora 715, está autorizado, pois. Salvador American 980, passing 230 for 110. Oh, good morning, American 980, Scott Aiden, descend maintain level 080, Amman arrival. Down to 080 on the Amman arrival, American 980. O Rio 5973, redução 250. 250, nós, 5973. Gol 1897, desce, mantém 2000. Livre, descida para 2897. Absa cargo 6750, reautorizado para 3019. 3000, 6570. American 980, descend and maintain 5,000 feet, altimeter 1019er. 1019er, down to 5,000 feet, American 980. Confirm. Rio 5973, desce, mantém 4,000, altimeter 1019, Rio 5973. 4,000, ajustado 1019, 5973. No solo aos 5-3, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 02, nesta frequência, voo no 7-5. Alfa Juliette para 02, voo no 7-5. Essa cargo 6570, redução 2209. Nossa, 73 passando 10.000 em descida, redução 220. 10.000 confirma, 220 reduzindo 5973. Voo 897, direto Duna, autorizado final ELS, chama estabilizado. Direto Duna, autorizado final ELS, vai chamar estabilizado, retorno 7. Afirma, voo 897. Habita 6750, sobre vetoração para sequenciamento. Foi pro A035, limite localizador. Habita 6750. 6570 pro 035, limite lock. É, perdão, 6570 corretamente, pro 35, limite lock. Habita 6570, desse mantenha 2019. 2019, 6570. E o 5973, desse mantém 3000, altimetro 2019. 3000 com 2019, o 5973. American 980, cleared. 4,000 feet, 1019er. 1019er down to 4,000 feet, American 980. Gol 1607, desce mantém 5,019, chegada Bonf, Gol 1607. 5,019, chegada Bonf, 1607. Cargo 6750, direita pro A065 para o lote, chão estabilizado. 6570065. Firmo, livre LS, informe estabilizado. Aparece. Rio 5973, vetoração, sequenciamento, mantenha presente pro limite ao lote. Vai manter presente pro limitado pelo lote 5973. Estabilizada, habita 6570. Ciente, habita 6570. Completa LS, negócio de transferência. E o 5973, redução 180 nós. 180 nós, 5973. O Boa Noite 97 no curso do localizador e LS X-Ray. Deixa eu nos dar. Ok, completa LS, torre de 2612, bom dia. 18,6, obrigado, noite 97. Rio 5973, está pronto a interceptar o curso do localizador. Vai seguir tráfego 1 hora, 5 milhas e meia, ou um Boeing 767, com 709 de grau. Essa proa está livre de interceptar, 709 à nossa frente, estamos reduzindo 5973. 897, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 1140 graus, com 12 nós, atenta a pista úmida. 7, vai atentar a pista úmida 897. Vai ser o QD Mike 295 de cima. Direita 230, limite ao QD Mike 295 de cima, para o gol 1607. Descent 2000 feet, climb to 109er, cleared ILS final approach, report potential localizer. Down to 2000 feet, cleared the ILS runway 10, American 980. Gol 607, descent 3000 pés, 10019. Gol 1607, desça para 3.000 pés, esquina Gal 1009. 3.000, 1.019, gol 1607. Estabilizou o localizador, 5973. Rio 5973, complete aproximação, chame torre 286. 286, 5973. Salvador, bom dia, 5973, localizador 10. Rio 5973, que tem aproximação número 3 para pouso, ajuste 1019, guarda as instruções. Como número 3, 1019, estão mantendo 150 nós, 5973. Agora. Pode chamar a torre? 6570, torre 286. 6. Salvador, bom dia. Rápido, 6570. Rápido, Chicago, 6570, continua a aproximação. Ajuste no 09, aguardando a pista livre. Leva aqui. Gol 897 no solo 0902, livra sua direita, agilizando, chame o solo 121 decimal 9. Livrando a direita, agilizando, 1219 no 897. Gol 1607, correr à esquerda para o 215, o adverto final para o curso localizador. Esquerda 215, limite ao curso localizador, 1607. Vento 140 graus, com 13 nós, cheque o trem. Baixo, tá baixo. Tenta a pista úmida aqui, o ABS 6570. Obrigado. Chamou o solo, WebJet 5808. Afirmativo, 5808. Autorizado Brasília, nível 360, via Upers do Luno 7. Decola 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepa, onde intercepta Upers do Luno 7, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5145 no transponder. 508, autorizado Brasília, nível 360, decota no 0, curva direita, Arbor, eleva a saída, recebe o 2 do Lu, no 7. Transponder 5145, controle 120, decimal 8. Correto, confirmando o portão 612? Sim. 612, chama pronto para o inspecionamento, é objeto 5808. Salve Salvador, bom dia, azul 4069, com a Juliette, solicito 340 para Campinas. Azul 4069, só um instante em Campinas, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando cópia. Sente, 4069. 1219, abre-se a cargo 8657. Certo, Juliette. São 3890, bom dia, número 2 para a cópia, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, aguardando a cópia, tá, 830, perdão, 3890. Pouso pista 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-2 nós, atento a pista úmida, cheque o trem. Baixou e travou, livre pouso na 1-0, Rio 5973. 1-607, para executar o curso do localizador, esquerda 1-4-0, reporte estabilizado. Esquerda 1-4-0, reportará estabilizado, 6-0-7. Saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-5-1 no transponder. Teste autorizado, Campinas, no nível 3, 4-0, do comando da pista 1-0. Curva direita no perfil da Dael, após Leda, após Bridge, intercepta o pêndulo 1-6. 1208 no controle de saída, 5151 acionado transponente, Brasil 4069. Correto, portão 8, chama pronto para o inspecionamento, Azul 4069. Sim. São 3171-05, está livre, reporta táxi. Chama táxi, 3171. São 3890, pronto, copy? Pronto. Autorizado Recife, nível 330, via pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-5-0 no transponder. Autorizado 330, Recife, é o previsto que 5-8, decola da 1-0 após curva à esquerda, Puca da Caju. 1-2-0-8, o controle 5-1-5-0, transponder, tá? 8-3-8-9-0. Correto, portão 9, chama pronto para o inspecionamento, então 3-8-9-0. Chamará. Ok, o American 90 winds é 130 degrees, 130 knots. E 5976, no solo 08, direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, chamarei Rio 5973. Solo, muito boa, 5973, livrou na sua escuta. Rio 5973, bom dia, Taxi Alfa.